Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Hoje regressamos a um formato que já não apresentávamos há algum tempo, não é assim, António? Como é que vai ser a emissão desta semana? Boa noite, assim é de facto. Esta semana vamos preencher esta emissão semanal do Livros com Rumo com alguns títulos que julgamos muito interessantes e que merecem a leitura atenta dos nossos ouvintes. Deste leque alargado de títulos e de textos que cobrem o universo infantil até ao adulto, passando pelo juvenil e policial, queremos destacar A Arte de Matar Dragões, de Inácio Del Valle, que foi prémio Filipe Trigo de novela, um romance editado pela Porto Editora. Merece, de facto, a vossa leitura atenta. Boa noite e melhores leituras. O pontapé de saída do nosso panorama alargado é feito com a literatura infantil. Temos como proposta o Tapete Voador da Mimi, de Valerie Thomas. As ilustrações estão a cargo de Corky Paul. A edição é da Gradiva. A editora Gradiva continua a apostar, e este é o nono exemplar desta série, ou seja, as aventuras e desventuras, mais as desventuras, da vossa e nossa bruxa Mimi e do seu inseparável amigo, o gato preto, Rogério. Claro que na infância da bruxa Mimi foram contadas as maravilhas das mil e uma noites. Espantados, o que podemos dizer-vos é que todos, mas todos, deveriam escutar essas histórias esplendorosas de imaginação e sonho. Fica aqui o desafio, para vocês, pequenos leitores, e para vocês, pais e educadores. Bom, como dizíamos, a bruxa Mimi também sonha, e de que se haveria de lembrar? A bruxa Mimi estava muito atarefada a escrever cartas. Eram as cartas de agradecimento pelos presentes de aniversário que tinha recebido. Já só faltava uma, a mais complicada. As suas irmãs, Mafalda, Magda e Matilde, tinham-lhe oferecido um tapete voador. A Mimi sempre quisera ter um tapete voador, mas este tapete voador tinha sido uma desilusão. Na verdade, fora um verdadeiro desastre. Como perceberam, depois de mais um aniversário e de um sem número de prendas, nomeadamente das suas irmãs Mafalda, Magda e Matilde, apareceu a Mimi um tapete. Só que este tapete, como já perceberam, era uma verdadeira desgraça, um desastre completo. Não acreditam? Vejam só. Andava a Mimi no seu tapete, a voar, claro, como o tal das mil e uma noites, e embate na corda da roupa. Cai ao Lago dos Patos. Estampa-se contra uma bicicleta, entre outras diabruras e desgraças. Farta do tapete, ia já fechá-lo num armário, mas, no entanto, lembrou-se que ainda poderia ser útil e estende-o num cadeirão. É então que aparece o gato Rogério, cansado e arrasado, depois de uma manhã de brincadeiras. Deita-se, como é fácil de perceber, no tapete. Para a surpresa da Mimi e do Rogério, o tapete desata a voar. E o Rogério, apavorado, não sabe o que fazer. A Mimi bem tenta o velho abracadabra. Mas aí, pequenos e graúdos, educadores e educandos, terão que ser vocês a descobrir o final desta história fabulosa de Valerie Thomas, com os desenhos sempre soberbos de Corky Paul. Mais uma proposta literária, desta feita Firmin, de Sam Savage, edição Planeta. Sam Savage é natural da Carolina do Sul. É licenciada e doutorada em Filosofia pela Universidade de Yale, onde chegou a lecionar. Abandona a docência, dedicando-se a um sem número de atividades como carpinteiro, pescador, mecânico de bicicletas e impressor tipográfico. Aos 65 anos, escreve Firmen, um grande êxito literário nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha, entre outros. Em Portugal, vai já na segunda edição. Espera-se e deseja-se que muitas mais venham por aí. Apesar da minha inteligência, do meu tato, da delicadeza e do requinte dos meus sentimentos, da minha erudição cada vez maior, continuava a ser uma criatura de grandes incapacidades. Ler é uma coisa, falar é outra, e não me refiro a falar em público. Não estou a dizer que sofria de fobia social, embora fosse o caso. Não, refiro-me à expressão vocal. Disso eu não era capaz. Loquaz até à tagarelice, estava, no entanto, condenado ao silêncio. Com efeito, eu não possuía voz. Todas as frases maravilhosas que voluteavam pela minha cabeça como borboletas estavam, na verdade, a flutuar no interior de uma gaiola fechada de onde nunca conseguiriam sair. Todas as belas palavras pensadas e trauteadas no silêncio asfixiante da minha mente eram tão inúteis como os milhares, talvez milhões, de palavras que eu arrancara aos livros e engolira. Os fragmentos desagradados de romances, peças teatrais, poemas épicos, diários íntimos e confissões escandalosas. Tudo em vão, mudo, inútil, desperdiçado. O problema é fisiológico. Não tenho o tipo de cordas vocais necessárias. Passei horas a declamar versos de Shakespeare. Nunca consegui ir além de umas variantes incompreensíveis do chio básico. Os ouvintes que nos permitam o seguinte. 2009 já viu surgir obras literárias excelentes, mas Firmen suplanta-as num único aspecto, que é fundamental. Vai ensinar-vos a amar a literatura, a grande arte da escrita. Mas esta novela é de indicação obrigatória para os vossos filhos, educando-os, e principalmente para ti, leitor, amante dos livros e da arte. Mas vamos à nossa história. Firmen é uma ratazana que nasce próximo de uma livraria e, apesar do apelo da mãe, Flo e demais irmãos, ratazanas como ele, decide passar a vida a viver nessa livraria. É o prazer da curiosidade, do saber que leva as pessoas a passar horas e horas a ler e a saborear os textos literários. Aparentemente simples, Firmen e Norman, o livreiro, mais do que a amizade, é a leitura que vai unir estes dois seres únicos e solitários. O prazer de pensar é, de facto, um modo vivencial único e localizado no leitor que, como Firmen, corta com o vazio e a boçalidade do quotidiano. Mas vai ser no encontro com Jerry, o escritor, percebe-se aqui a figura de Sam Savage, que esta novela adquire os contornos de obra superior. Firmen e Jerry, dois marginais ao pensamento dominante, acreditam que a sensibilidade única, a leitura como compreensão do mundo, a criação literária como essência da vida, passam e passarão pelo universo mental e criador deles e passam também, felizmente para nós leitores, para estas páginas que tornam Firmen uma obra de leitura obrigatória. Com Firmen, sonhar e imaginar é o rio que conduz o barco da nossa vida até ao infinito. Eu quero marcar o Z dentro do teu decote, ser o teu zorro de espada e capote, para te salvar à beirinha do fim. Depois, num volte-face, vestir os calções, acreditar de novo nos papões e adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero ser para ti a camisola 10, ter o Benfica todo nos meus pés, marcar um ponto na tua atenção. Se assim faltar a festa na tua bancada, eu faço a minha última jogada e marco um golo com a minha mão. Eu quero passar contigo de braço dado e a rua toda de olho arregalado a perguntar como é que conseguiu. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa. Foi fácil, ele é que pediu. Eu quero passar contigo de braço dado e a rua toda de olho arregalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa. Foi fácil, ela é que pediu. Temos agora para apresentar um ensaio, A Tragédia Bush, de Jacob Weisberg. A edição é da Bizâncio. Jacob Weisberg é diretor da Slate. Trabalha na revista The New Republic, colaborou na New York Times Magazine e Vanity Fair e foi colunista no Financial Times de Londres. Em 1996, publicou In Defense of Government e é coautor com Robert Rubin de In a Uncertain World. O pequeno George cresceu a idolatrar o pai corajoso, bom em tudo o que fazia. Num momento Rosebud, que uma vez descreveu, vemo-lo no chão da casa do rancho da família na Ohio Street de Midland, hoje sede da instituição Casa de Infância de George W. Bush, esparramado sobre um álbum de recordações da família. Está a tatear um testemunho da valentia do pai, um pedaço de borracha da boia que salvou a vida do grande George no Pacífico. Mas se foi criado na veneração do heroísmo do pai, o pequeno George também sentiu a dor da sua ausência, principalmente quando a mãe caiu em depressão na sequência da morte de Robin. Ao contrário de Prescott, Poppy não era um pai distante ou intimidante. Os seus filhos varões, George W., nascido em 1964, Jeb, nascido em 1953, Neil, nascido em 1955, e Marvin, nascido em 1956, e a sua filha Doro, nascida em 1959, idolatravam-no, mas muitas vezes à distância. Nos anos que se seguiram à morte de Robin, Poppy entregou-se com redobrado denodo à consolidação do seu negócio, o que implicava longas viagens. Quando, em 1959, a família se mudou para Houston, Poppy passou a dedicar praticamente todos os serões ao lançamento dos alicerces da sua carreira política. Bárbara descreve os esforços do filho mais velho para animar depois da morte de Robin, papel que é frequentemente citado como fazendo parte da formação da sua personalidade histriónica. O rescaldo da tragédia foi um tempo de proximidade que gerou uma ligação invulgar entre mãe e filho. Mas forjou também uma contradição essencial nos sentimentos do filho para com ambos os seus progenitores. Com 8 anos, o pequeno George idolatrava o grande George e ressentia-se da sua ausência. Preocupava-se com a mãe, mas mais tarde viria a lamentar-se de que ela refriava-me um bocado. Com o pai fora, enquanto a mãe estava deprimida e sobrecarregada com a gestão de uma família cada vez maior, o pequeno George assumiu a tarefa impossível de substituir o grande George. O sentimento de abandono de Bárbara impeliu para o papel de substituto do marido. Conta-se uma história comovente em que o filho adolescente conduz a mãe de carro ao hospital por causa de um aborto espontâneo, ocorrido enquanto o pai estava fora em viagens de negócios. Recorda Bárbara que, no dia seguinte, o filho foi buscá-lo ao hospital. No carro falou comigo e disse-me: "Não achas que devíamos falar sobre isto antes de teres mais filhos?" Agora que o ciclo conservador terminou e o império ganha novas cores, concessões e alimenta outras esperanças para o mundo, a eleição de Barack Obama está aí para o confirmar, ou não, e como estas coisas dos balanços, análises e heranças devem ser sempre analisadas a frio e ponderadamente, temos este ensaio, um grande ensaio, para perceber e entender todo o percurso de George W. Bush até à Casa Branca. O leitor não vai encontrar um estudo suspeito de antipatias prévias contra o anterior presidente norte-americano. Nada disso. A tragédia Bush vai muito lá atrás, às origens de ambos os ramos da família Prescott e Bush, para percepcionar, analisar e compreender o modo de atuação e ambição de George W. Bush. Neste ensaio, temos o pai, herói militar, sempre ausente, o que alimenta um sentimento de insegurança e vazio no pequeno George. Mais tarde, as rivalidades entre os irmãos Jeb e George, mais importante ainda, a estratégia, a obstinação, nitidamente o WASP, que leva o homem à presidência americana para completar e terminar e suplantar até a obra do pai, o grande George. Temos também a tenacidade com que enfrenta Saddam Hussein até à sua destruição, que entronca num atentado cometido contra a sua família quando visitavam o Médio Oriente. Por último, mas não menos importante, os papéis desempenhados por Karl Rove como conselheiro e eminência parda do presidente e, acima de todos, a figura de Dick Cheney. Com umas pinceladas de analítica freudiana, rivalidades a muos entre pai e filho, o que resulta deste extraordinário ensaio é o outro lado da política do grande império, com as suas manipulações, tráfico de influências, compadrios e cumplicidades financeiras, religiosas e políticas, que no meio da maior promiscuidade podem transformar um ser sem interesse no homem mais poderoso à face da Terra. Para além daqueles que se interessam pela política da atualidade, é de leitura obrigatória para estudantes e professores de Direito, História, Relações Internacionais e Economia. Um grande livro. Passamos agora à categoria de romances. O primeiro de dois que temos para apresentar tem por título A Canção Antes de Ser Cantada, de Justin Cartwright. A edição é da Sextante. Justin Cartwright nasceu em 1945 na África do Sul. A vários dos seus romances foram atribuídos prémios literários de nomeada, de que se destacam o Whitbread Novel Award, o Hawthornden Prize e mereceram nomeação para o Booker Prize. O seu romance, O Sonho Mazai, já foi publicado em Portugal e merece também, a quem o encontrar, claro, leitura atenta, pois, também como este, é um grande romance. Elizabeth parece adormecer. Por um instante, Conrad julga que ela pode ter morrido, mas as rosas desenhadas na sua camisa de seda sobem e descem delicadamente. Ele levou-me a Sachsenhausen, sabe? Paramos o pequeno carro dele no exterior. Os guardas vieram ver o que estávamos a fazer. Tal foi o tempo que lá ficamos. O quarto está profusamente perfumado. O calor, os hospitais estão sobreaquecidos, faz com que as flores enviem sinais aos insetos de verão. A vida, mesmo ao nível das plantas, é uma escrava da atração. As mulheres desta história, as raparigas, sentiram-se atraídas por Axel von Gottberg, mas houve outros também profundamente afetados por ele. Até Roland Freisler, o promotor público, parece fascinado por ele, ali de pé, de mãos entrelaçadas. Conrad lembra-se repentinamente de que as mãos não estavam algemadas no tribunal, com Freisler a gritar-lhe, mas ao mesmo tempo impressionado pela sua dignidade, quiçá por momentos ciente de que a sua gritaria e a ação grotescas são vergonhosas, baixas, de tal modo que fala mais baixo, dir-se-ia mesmo, então, conspiratório. Axel, condenado, mostra uma certa resignação, talvez até a serenidade reconhecida por Freisler. E a atração reside no facto de von Gottberg parecer um herói alemão. O mesmo não acontece com Freisler. O mesmo não acontece com Hitler. E esta pode ser uma das razões porque Hitler e os seus amigos, tendo assassinado sem escrúpulos milhões de pessoas, se sintam perturbados por estes aristocratas, que, a ser correta a ciência da raça, Rassenkunde, estariam do seu lado. Diz-se que Hitler afirmou que os aristocratas o traíram e que deveria ter agido contra eles logo desde o início. Outros que o conheceram contam que Hitler nunca mais foi o mesmo. Apesar de pouco conhecido em Portugal, ele há razões que a razão conhece, mas não vale aqui enunciá-las. Justin Cartwright é um dos grandes escritores da língua inglesa da atualidade. E aí está este grande romance, já de 2009, para o provar. Partindo de um facto concreto, o encontro na Oxford dos anos 30, onde ambos eram professores, entre Adam von Todt e Isaiah Berlin, este romance acompanha o alemão Axel von Gottberg e o seu amigo Elijah Mendel. O narrador é um discípulo de Mendel, o seu herdeiro e fiel depositário de todo o espólio intelectual do grande pensador Elijah Mendel, Conrad Senior, que vai tentar perceber o porquê da ruptura entre os dois grandes amigos. Conrad Senior viaja até a Alemanha da atualidade para confrontar a viúva de Axel e a memória do militar alemão. Na primeira parte do romance, assistimos aos sonhos dos dois amigos, aos diálogos intelectuais intensos, às paixões de Axel por Elizabeth e Rosamund. Assistimos também ao regresso de Axel von Gottberg à Alemanha para se juntar aos conspiradores contra Adolf Hitler. Axel é conde da elite prussiana, que vê na chegada de Hitler ao poder o início da tragédia. Mas, e avançando na narrativa, o que verdadeiramente vai separar os dois grandes amigos, dois intelectuais, é uma carta que Axel von Gottberg envia ao Manchester Guardian a justificar e enaltecer o povo alemão. Elijah Mendel, aliás Isaiah Berlin, fica chocado ao perceber que o seu grande amigo, no fundo, era, na verdade, um nazi. Equívoco a que os grandes homens frequentemente incorrem, ou defeito de interpretação. Elijah Mendel tudo fará para impedir que Axel von Gottberg convença os aliados de alguma bondade alemã, pelo menos da suposta resistência a Adolf Hitler. Convicto das suas opções, é de um gigantismo inestimável, Axel avança contra Hitler e o nazismo. Parece um equívoco. O resultado já todos o sabemos. O que fica deste esplendoroso romance a roçar a perfeição é uma obra poética de um lirismo dramático, sem qualquer tipo de falha, onde, para além dos dois grandes protagonistas, a figura de Conrad Senior se projeta com os seus dramas humanos, hesitações, paixões que são a imagem fiel do homem que procura a verdade. De leitura obrigatória, a canção Antes de Ser Cantada é, para já, um dos grandes romances de 2009. Thank you. apresentamos então agora novo romance, O Pintor de Sombras, de Esteban Martin, edição Saída de Emergência. Esteban Martin é editor e escritor. Em 1996 fundou a editora Deria Editors e em 2001 a Litera Books. Tem colaborado em revistas de divulgação histórica, em programas culturais de rádio e em jornais. É o autor de uma biografia sobre a anarquista republicana Federica Montseny e de um livro infantil Ricardo e El Su Robô e de A Chave de Gaudí, entretanto já editado em Portugal, também na Saída de Emergência. Manolo Palhares conheceram um ano antes, quando ingressou na Lótia no curso de 95. Não pôde deixar de reparar naquele rapaz, 5 ou 6 anos mais jovem do que todos os demais alunos, de quem se dizia ter sido aprovado no exame de admissão num único dia. Mas não era verdade, pois todos os alunos dispunham de um mês para efetuar as 3 provas de admissão: cópia de gravura, cópia de uma figura de gesso e estudos com modelo. Não, não era verdade, e foi Pablo a confirmá-lo mais tarde, pois havia sido dispensado das cópias de gravura e molde por já as ter efetuado na Corunha. Mas isso não retirava mérito ao seu novo colega, distraído, desnorteante e indiferente aos ensinamentos dos professores, sempre consciente da sua mestria e superioridade sobre os colegas mais velhos. Manolo, como me confessou quando nos conhecemos, reconheceu o seu gênio de imediato, porque, no fundo, não era um rapaz que precisava de se dar de ares de superioridade com ninguém. O que viu nele foi um jovem com personalidade forte, um rapaz simpático que, e isso era um facto, estava muito acima de todos eles, pois a sua habilidade e rapidez e a perfeição do traço deixava-os estupefactos e boquiabertos. Compreendia com rapidez e captava tudo à primeira devido à sua curiosidade insaciável. Pablo era veemente, mas não exuberante. Por vezes mostrava-se muito irrequieto e agitado, e noutras ocasiões podia passar horas sem dizer uma palavra. Muito tempo depois, Palhares recordaria o seu ar melancólico e triste desses dias, que refletia um caráter que não correspondia ao de um rapaz da sua idade. Aqui está uma verdadeira pérola literária sobre essa grande figura da pintura de todos os tempos, Pablo Picasso. Misto ficção e verdade histórica, O Pintor de Sombras é uma viagem aos primeiros passos do grande pintor. O início da narrativa tem como cenário a casa de Picasso nos arredores de Cannes, é o seu final de vida. E o pretexto é a última entrevista ao La Vanguardia, o grande jornal catalão, na presença do seu grande amigo, amigo de toda a vida, Manuel Pallarès, onde Picasso vai recordar a sua grande paixão juvenil, Carmen. Aparentemente inócuo, quase melodramático, a narrativa começa a transcender-se quando Picasso conta um encontro fortuito com um marinheiro nas ruas de Barcelona. A pergunta: por que veste sempre camisolas de marinheiro? O grande pintor vai fazer a busca no subconsciente razões para exorcizar a maldade humana, a violência e a morte de que foi espectador e alvo da fúria de um conhecido serial killer, Jack Estripador. Pergunta: também em Barcelona? Claro, é ficção, mas não deixa de ser um exercício literário muito bem conseguido. O Pintor de Sombras mostra os primeiros passos, as opções, os dilemas, a luta árdua, a convicção profunda do grande pintor na revolução que iria conseguir e implementar na pintura ocidental. Mais ainda, com a dupla mais famosa da literatura policial, essa mesmo Sherlock Holmes e Watson, à procura do assassino, O Pintor de Sombras, além de nos revelar o outro Picasso, o Homem das Sombras, o Nocturno, é um puro prazer e um grande exercício literário. Merece bem a vossa leitura. Temos agora uma presença constante nestes nossos panoramas. Falo do policial. Hoje a nossa escolha a recair sobre Um Homem Muito Procurado, de John le Carré. A edição é das publicações Dom Quixote. John le Carré, de seu nome David Cornwell, nasceu em 1931. Estudou em Oxford e Berna, na Suíça, foi professor em Eton e funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros inglês experiência fundamental para a construção do seu universo ficcional. Começa a sua carreira literária em 1961 e torna-se famoso com o não menos famoso O Espião que Veio do Frio. É também o autor da trilogia Smiley, De Amigos até ao Fim, O Fiel Jardineiro, Single and Single, todos editados em Portugal pela Dom Quixote. Este, Um Homem Muito Procurado, é o seu mais recente romance. O corpo espancado de Issa estava embrulhado no roupão de banho de Malik. As pernas magoadas saíam no fundo da cama de Malik. A pulseira de ouro continuava apertada na mão. O olhar firme, resolutamente fixado na parede da fama de Malik. Fotografias de jornais do campeão triunfal, os seus cinturões de boxe e luvas vencedoras. No chão ao seu lado estava agachado o próprio Malik. Ele quisera chamar o médico às expensas suas, mas Leila proibira-o de chamar, fosse quem fosse. Demasiado perigoso. Para Issa, mas também para nós. E o nosso pedido de naturalização? De manhã a febre vai baixar e ele começará a recuperar. Mas a febre não baixou. Tapada com um grande lenço e fazendo parte da viagem num táxi para despistar os perseguidores imaginários, Leila fez uma visita imprevista a uma mesquita do outro lado da cidade, onde se dizia que um dos crentes era um novo médico turco. 3 horas mais tarde, regressou a casa, furiosa. O novo jovem médico era um tonto e uma fraude. Não sabia coisa alguma. Faltavam-lhe as qualificações mais elementares. Não tinha a mínima noção das suas responsabilidades religiosas. Muito provavelmente, nem sequer era médico. Entretanto, na sua ausência, afinal a temperatura de Issa descera um pouco e ela pôde recorrer às técnicas rudimentares de enfermagem que adquirira na época em que a família não podia pagar nem se atrevia a correr o risco de ir a um médico. Se Issa tivesse sofrido lesões internas, declarou ela, nunca teria conseguido devorar toda aquela comida. Por isso não receou dar-lhe aspirina para que a febre baixasse, nem confeccionar rapidamente um dos seus caldos feitos com água de arroz e temperados com poções de ervas turcas. A escrita de Le Carré, às vezes fugidia e tortuosa, serve às maravilhas para retratar um universo paranoico, claustrofóbico e enigmático, como é o mundo da espionagem, e neste caso, o mundo de universos políticos opostos e inconciliáveis. Há aqui uma certeza. Parece que a Guerra Fria ainda não acabou, só mudaram os protagonistas e o cenário, e agora os oponentes são o Islão e o Ocidente, e o que os une é a infâmia e o desprezo pelos direitos humanos. Neste último romance, John le Carré cita a ação desta obra mostrando o seu grande conhecimento e capacidade narrativa. Aqui, o mundo é ocupado pela mentira, o egoísmo e a manipulação, descobrindo o cidadão anónimo, qualquer um, a sua impotência frente ao poder desmedido dos serviços secretos que, a troco da luta contra o terrorismo, torturam e fazem desaparecer qualquer um em prisões clandestinas. Já estão a ver a ideia. A ação desenrola-se em Hamburgo, depois do 11 de setembro, cidade que tinha sido o berço de Mohamed Atta. Assim, e aqui, os imigrantes árabes, principalmente estes, são vítimas de um estado de exceção e Issa, árabe, e à volta de quem gira a narrativa, é um checheno torturado, vai mudar e afetar a vida de um sem número de personagens. São eles Berrua, um banqueiro sessentão em inglês, que vai perceber que o seu pai, aparentemente impoluto, passou a vida a lavar dinheiro. Annabelle, uma jovem advogada e especialista em dar assistência a imigrantes. Os serviços secretos alemão, russo e inglês, que não percebem nada do que se passa, a não ser alimentar a paranoia. Para baralhar as coisas, Berrua apaixona-se por Annabelle, assim como Issa, com o passado tortuoso de ambos pelo meio. Há também um líder religioso muçulmano, Abdullah, que tenta promover o diálogo ecuménico, enquanto angaria fundos para apoiar o terrorismo. Como pano de fundo, a brutalidade dos serviços secretos norte-americanos e a tristemente célebre tortura. Como no romance é dito, às vezes morre um inocente, mas, como também já dizia o outro, é a vida. Muito haveria a referir neste fabuloso romance, mas o que fica é que a Pax Americana, segundo Bush e seus acólitos, foi uma fachada concebida para justificar o terrorismo de Estado. É de leitura obrigatória. Chegamos agora à proposta Fora de Portas, El Corretor, de Ricardo Menéndez Salmón, edição Six Barral, Barcelona. Há quem afirme que, dos novos escritores espanhóis do século XXI, Menéndez Salmón é dos mais importantes, pois está a construir uma obra sólida e duradoura. Ficaremos atentos. As suas três últimas novelas são uma trilogia do horror e do terror no nosso tempo. Os nossos ouvintes podem constatar o que afirmamos na novela A Ofensa, já editada em Portugal pela Porta Editora, e que também será analisada em Livros com Rum. Mas para o que interessa, aqui, em El Corretor, é o horror vivido após o atentado de 11 de março de 2004 em Madrid, e a novela nasce da história e literatura com manifestações humanas. Arranca com a notícia do atentado em Atocha e quando, na manhã desse dia, o narrador e personagem principal corrige as provas de uma tradução de Os Demónios, de Dostoiévski. O horror produzido pelas bombas e a manipulação da linguagem como instrumento que cria e modifica a realidade ao serviço do poder provocam no narrador a urgência de dar forma e representação ao acontecimento. A qualidade e a excelência desta novela mostram-se em vários contornos do seu conteúdo. O rigoroso tratamento crítico de uma realidade dolorosa e violenta, a profunda reflexão sobre o horror, a violência e o medo que carregam o viver do nosso presente e que possibilitam ao poder a manipulação e o engano. Mas o valor excepcional desta obra, excepcional, aparece em oportunas digressões sobre temas como a vida e a morte, a função e finalidade da literatura e as inúmeras referências a obras e autores como Platão, a tragédia grega e ao grande romancista norte-americano Don DeLillo. El Corretor termina com um canto à salvação dos indivíduos a partir do amor, lição aprendida com a dor e o vazio interior. Pede-se a tradução urgente. Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. Eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim que só sei te amar. Thank you. Inácio Del Val nasceu em 1971 em Oviedo e reside atualmente em Madrid. Dedica-se em exclusivo à escrita, tendo já 5 romances publicados. A Arte de Matar Dragões é o segundo traduzido para a língua portuguesa. Os seus contos foram já galardoados com mais de 40 prémios, escreve assiduamente para alguns jornais e revistas e participa com regularidade em encontros literários. O Tempo dos Imperadores Estranhos, editado em 2008 pela Porto Editora, recebeu o Prémio da Crítica das Astúrias em 2007, o Prémio Libro Conuella em 2006 e também a menção especial do Prémio Dashiell Hammett em 2007. A Arte de Matar Dragões, o nosso destaque da edição desta semana de Livros com Rumo, foi galardoado com o Prémio Filipe Trigo de Novela. Só uma pequena nota introdutória. Se os nossos ouvintes estão lembrados, na lista dos melhores romances de 2008 para o programa Livros com Rumo, o primeiro romance deste autor, editado em Portugal, O Tempo dos Imperadores Estranhos, ocupou um lugar bem destacado na nossa escolha. Foi editado também pela Porto Editora. É, e continua a ser, um grande romance. Entretanto, analisemos A Arte de Matar Dragões. A Arte de Matar Dragões é cronologicamente anterior ao referido romance e serve para perceber, passa a expressão, como tudo começou, ou por outra, as errâncias, as dores e angústias de Arturo Andrade, a grande figura literária de Inácio Del Valle. O cenário é construído a dois tempos, a devastada Madrid, pós-guerra civil espanhola, e a região de Barcelona com os Pirineus espanhóis. O motivo? O desaparecimento de um quadro célebre, de autor anónimo, do Trecento italiano, exatamente A Arte de Matar Dragões. A quem poderia interessar o quadro? Perguntou a si próprio. Nesse mesmo instante soube que era uma pergunta estúpida. Interessava a toda a gente. O interesse era universal, porque também o era o móvel, o dinheiro. Bem, teria então de jogar aos detetives num tabuleiro do qual desconhecia as regras e até os restantes jogadores. Sabia porque o tinham escolhido. Tal como no seu antigo trabalho no Serviço de Informação e Polícia Militar, a obtenção de informações era menos meritória que a capacidade para avaliar cada uma delas, pelo que aplicaria à investigação o mesmo método que tão bons resultados lhe trouxera durante a guerra. Pressupor que tudo é verdade. A realidade não tardaria em fazer surgir as contradições. Contava apenas com o pequeno fio de Ariana proporcionado por aquele Mário Garcia. Convenientemente descarnado, dividia-se em mais umas quantas linhas. Tudo se reduzia a escolher e ordenar. Em relação ao roubo, o mais provável era que o tivessem cometido antes de passar a fronteira, tirando partido do incidente com o camião, já que depois de se carregarem os caixotes para o comboio, estes não voltaram a ser abertos até chegarem à Suíça. Um dos membros do grupo, ou mais provavelmente vários combinados entre si, teriam resolvido ficar com uma recordação do museu e tornar o futuro mais confortável à custa do património nacional. De novo integrados no comboio, ninguém daria pela falta do quadro. Na ânsia de fazer regressar as obras de arte ao Museu do Prado, nas confusões pós-guerra, ninguém se apercebe, mas o famoso quadro pura e simplesmente evaporou-se. É com este estado de coisas que Arturo é chamado a investigar o paradeiro da célebre obra de arte. Note-se que Arturo é também ele um sobrevivente da carnificina espanhola. Em Badajoz, e com muita sorte, consegue passar do campo político sem ninguém reparar. No meio da maior tragédia, sobrevive. Acaba por sobreviver, mas não se sabe a que custo. É o prenúncio da tragédia final deste romance, uma outra carnificina. Desde que o meteram no automóvel, ou talvez muito antes, a partir do momento em que encetar a investigação, repetir aquela cena tantas vezes na sua cabeça, que a podia ver com uma nitidez cruel. A noite, o frio, a chuva, a paisagem erma, solitária, a expressão de tédio do assassino enquanto saca o revólver. Um gatilho brevemente apertado, uma detonação ou ressalto da culatra, um corpo que desaba por terra. Talvez por isso não o atemorizou o vento rude que se levantou, nem o som da arma ao ser engatilhada. embora não conseguisse evitar que um pequeno jorro de urina lhe escapasse pelas calças abaixo. Quando se sentiu fraquejar, começou a desfiar em voz baixa uma litania de cavaleiro andante. Não sabemos onde a morte nos espera. Esperemo-la em qualquer lugar. A previsão da morte é previsão de liberdade. Aprender a morrer é aprender a não servir. Enquanto aguardava o disparo, achou curioso que não sentisse tanto medo de ser ferido como o receio pelo local onde iria ser atingido. Todo o seu corpo se transformou num enorme nervo que esperava conhecer o ponto por onde entraria a bala. Também o surpreendeu que, em vez de ver os dourados fantasmas do passado, que em teoria deviam passar vertiginosamente pela sua frente nos milésimos de segundo antes de morrer, só conseguisse pensar obsessivamente no interruptor da luz do seu quarto. Escutou um estalido conhecido, várias vezes. A seguir, o ruído da fricção da pedra de um isqueiro. Estava prestes a dizer algo quando soou o disparo. Houve um impacto no seu crânio. Um peão negro girou-lhe diante dos olhos. E depois nada. Nada. A obsessão da procura do quadro, a busca da verdade, leva Arturo aos meandros mais obscuros da vida madrilena e a caminhar em cima de restos da tragédia catalã. O próprio Serrano Sunyer, cunhado do ditador Francisco Franco, a isso obriga. Para mais, Arturo, para além de sobrevivente, é um obstinado. Com a verdade e principalmente consigo e com os seus fantasmas. À semelhança do quadro, Arturo fica encurralado como o cavaleiro perante o dragão. Aqui, no romance, o dragão é Ana, a prostituta do prostíbulo que Arturo passa a frequentar. Ana, ou o dragão, sempre sereno, agarra o coração de Arturo e, ao fazê-lo, mergulha no seu corpo, arrastando-o para a perdição. É nítida a inversão do mito de São Jorge e o dragão. Aqui, cavalo e cavaleiro, como que hipnotizados, são consumidos na voragem da paixão. Policial bem conseguido, com uma trama que é capaz de agarrar e artilar o leitor mais arguto, leiam por isso o romance, A Arte de Matar Dragões, com uma prosa intensa, dramática até ao limite, cheia de poeticidade, são espantosos os retratos das situações dramáticas, anuncia já o grande romancista que de facto é Inácio de Alvala e o Tempo dos Imperadores Estranhos. Este, como o primeiro, é um grande romance. Como recomendação de livros com rumo, é também de leitura obrigatória. Damos assim por terminada mais uma edição de Livros com Rumo. Já sabe, temos um encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo local, aqui na Antena da Universitária 97.5. O programa está também disponível em rumo.pt. Boa noite.